Que eu respiro cá para dentro. Estamos no tempo da evolução, da expansão. Na era da globalização, abre os olhos, portão. Tudo acontece, a regressão, destruição. Não comuns nesse mundo de ilusão. Vão exterminar culturas e toda a sua tradição. Estão a explorar povos pelo seu desganha-pão. São imposições, direitos e valores de senhores que se acham superiores. Doutores, impositores que pedem sacrifícios e favores. E quem sempre viveu de sabores dores. Pelo sustento, com o mínimo rendimento, com algo cá para um arrepento. Ele tormento que nos volta cá por dentro. Acumula este bloco e já não falta muito tempo. Numa era vergonhosa, ideais de direita estão na fossa. Filosofia temos a nossa por nós. Corris na choça, podes crer, ainda há muito para fazer. Impedir que desde a puta se erguer. E outros tantos no poder estão a mover. Todos os recrutas estão nas curtas. Intelectual será a luta, porque a ignorância é culpa da decadência corrupta, de incompetência conjunta. Não queiras fazer parte da injúria. Não queiras fazer parte da injúria. Não queiras fazer parte da injúria. Será que não consigo ver o dedo para a bola estremada da pendeira? Tira as balas, corta as médias, carregas. Fizeram florescer, natureza a morrer. Expansão, exploração, fazes regeneração. Disfarça, podridão, destruição da tradição. Não, derrimas esta submissão. Então dá razão ao magnata. São nações e um naufrágio tipo maus. E a plebe distraída com a bola e a moda nem liga ao caos. Quando o contágio tecnológico está no auge, feita uma guerra atómica seguida por uma a pedra e paus. Será que não temos o poder de ver e viver? Antecipar e travar o que para aqui está a acontecer. Está nas mãos de cada um o rumo da humanidade. Vamos serrá-las, erguê-las contra a calamidade. Mercado de trabalho arrasado, um povo por todo lado. Proletariado, explorado. E o povo deste globo está calado. Pago com ordenado, fraco e atrasado. Sindicatos, jornais. Isto é um facto, relatórios deturpados no mundo empisado. Maiores portadores disso chamado de ouro negro, com gente que toca nele e vive no total degredo. Todos a todos, escravizados, usados. Há 50 anos causamos mais trajes que mil passados. E a natureza já ninguém se lembra disso. E pão da mesa que acordam em comícios, em cimeiras a oito, os jacarajos que os foram. Pão, faca e queijo, mas só sabem fazer bombas. Nós não vamos perpetuar com essa merda. Somos avançados no tempo, aqui está a nossa pedra. Será que não conseguimos ver o dedo para a bola estremada da pendeira? Tira as balas, corta as velhas, carregas, miséria a florescer, natureza a morrer. Destruição, exploração, fazes de regeneração. Disfarça, perdidão, destruição da tradição. Não, vendas esta insubmissão. Então dá razão ao mar e dá risco. Será que não conseguimos ver o dedo para a bola estremada da pendeira? Tira as balas, corta as rédeas, carregas, miséria a florescer, natureza a morrer. Destruição, exploração, fazes loucos da nação. Disfarça, perdidão, destruição da tradição. Não, sucumbidas, esta ilusão, eles estão aproveitando mais tostão para o canhão.